Saúde é o tema. Olá, ouvinte da Rádio Universitária Paulo Freire, a 1820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz. No Saúde é o tema de hoje, vamos falar sobre saúde da coluna. Na maioria das vezes, não percebemos a postura errada quando ficamos mexendo no celular ou computador com a cabeça inclinada para frente ou quando ficamos sentados de maneira errada por um longo tempo. A má postura contribui para o desenvolvimento de vários problemas na coluna que começam com uma dorzinha. Eu sou Ezio Flávio, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. E ao meu lado está William Araújo, que também vai apresentar o programa junto comigo. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre saúde da coluna, vamos conversar com a professora do Departamento de Fisioterapia da UFPE, Graça Araújo. Olá, Graça, seja bem-vinda ao Saúde é o Tema. Bom dia aos ouvintes da Rádio Paulo Freire, ao honroso convite dos amigos que fazem este programa e aos ouvintes que acompanham assiduamente a Rádio Paulo Freire. Então, Graça, para começarmos, eu queria iniciar falando da importância da coluna na nossa vida e como ela está relacionada com todo o nosso organismo. Você poderia explicar a centralidade da coluna para o corpo, em especial para a nossa musculatura? Excelente pergunta. Que a coluna vertebral é o eixo do sistema esquelético. Ele é importante porque da coluna vertebral, desse eixo, saem tanto os músculos importantes como raízes nervosas, que determinam os movimentos, a postura, a qualidade de vida de todos nós. Então, a manutenção, você manutender a saúde da sua coluna vertebral é vital para que você tenha uma vida mais tranquila, com pouca dor, com mais atividade, com mais atitude diante do dia a dia. E principalmente a gente ter que se preocupar com a saúde da coluna vertebral desde a criança, adolescente, o adulto, e chegar na senescência, chegar ao envelhecimento ainda com a qualidade de vida e com funcionalidade. Claro que intercorrências podem acontecer durante esse percurso da vida, mas que você também, se você tiver uma saúde, você pode ainda enfrentar com mais qualidade, reagir com mais qualidade, assumir outras atitudes posturais que não sejam aquelas que vêm um causador. É verdade. E, Graça, tem muita gente que acaba negligenciando, né, a questão dos cuidados que a gente tem que ter com a coluna. Agora, eu queria te perguntar quais são, assim, os principais problemas que a gente pode enxergar quando se trata da coluna. Por exemplo, tem muita gente que sente dor na coluna, negligencia, né, generaliza, pensa que, ah, não, é só uma dorzinha, e muitas vezes não sabe que pode ser uma doença ou algo pior, né? É verdade. Geralmente você diz, não, foi um jeito, na linguagem popular. Foi um jeito que eu dei, eu não dormi bem, eu dormi com a postura errada, amanheci todo cheio de dor. Só que o evento, um único evento, realmente você não se preocupa. Mas se você é acompanhado com esse tipo de resposta no seu dia a dia, você tem que averiguar. Você tem que procurar o profissional de saúde, procurar para ver se fazer uma investigação e não deixar para depois, principalmente quando você está na fase de crescimento de criança para adolescente, que as curvaturas da coluna vertebral, elas poderão ser invertidas. Ou então você pode ter um desvio lateral, que é a famosa escoliose, e que você não considerou. E quando você chega na fase adulta, você vai ter mais dor, você vai ter uma alteração postural já estruturada, que não pode mais ser revertida. E aí você vai ter que correr atrás do seu prejuízo, se assim a gente pode dizer, de você viver em terapias, você tem que fazer atividade física, não pode esquecer isso. Você pode escolher. Nós temos uma gama de informações e uma gama de escolhas que você pode fazer. Você pode fazer uma academia, você pode fazer uma atividade lúdica, você pode caminhar, você pode fazer o Pilates, que muita gente conhece, estou usando as terminologias porque é mais conhecido. Você pode fazer reeducação postural global, que é que também é conhecido como RPG. Você tem uma cama. Você pode também fazer uma hidroterapia. O importante é que você se ative, que você exercite, que você trabalhe a sua musculatura para que ela impeça ou minimize, né, os eventos dolorosos que você, porventura, poderá ter. Graça, e assim, de maneira geral, em relação a esses problemas, quais são as principais causas que contribuem para a pessoa desenvolver um problema na coluna? Uma delas, principal, vital, que as pessoas não se preocupam, é a postura. Então, vamos ver a criança na a fase de escola, no ensino fundamental. Então, você tem que sentar, você não vai deitar na carteira escolar. Quando você chega numa sala de aula, mesmo que não seja criança, seja adolescente, seja na faculdade, muitas vezes quando nós entramos na sala de aula, vocês vão dormir, porque vocês precisam ficar sentados, é cansativo, é. Porque nós somos antigravitacionários. A força da gravidade, ela exerce, assim, uma força muito grande sobre as nossas estruturas ósseas, ligamentares e musculares. E você, com o passar da manhã ou da tarde, você começa a relaxar sua postura, você começa a escorregar na carteira escolar, praticamente sentando em cima do sacro, que é a região inferior da coluna, o segmento inferior da coluna. Não é para você sentar no sacro, no sacro você deita. Né? Você tem que ficar sentado, apoiado, ergonomicamente, como a maioria já sabe, sentado com os joelhos flexíveis a 90 graus, com os pés apoiados no chão, com os braços apoiados na carteira. É cansativo? Claro que é. Aí você alterna a postura, senta mais do lado direito, senta mais do lado esquerdo, e aí você vai convivendo, por isso que tem intervalos. Né, entre aulas, intervalos no seu trabalho, se você trabalha sentado. Então, essa atitude postural que você adota na sua vida, ela é importante, determinante para a sua vida futura, na fase adulta e na velhice. Então, vê a forma de dormir, quantas pessoas dormem e acordam com a cervical doendo, e aí diz, eu estou com a dor no pescoço, popularmente dito. Ou eu estou com entorse no pescoço. É a musculatura que reagiu, encurtou, e você fica com dor. E quanto mais você tenta resolver, se movimentar, mais essa dor aumenta. E nós somos, né, adotados por posições antiálgicas. O que é isso? São posturas que não me aumentem a dor. São posturas que não me provoquem a dor. Em você assumi-las, essa postura antiálgica, você vai permitindo a instalação de outras alterações. E você não vai perceber. Você vai perceber mais à frente, quando você vai fazer uma avaliação por um profissional da saúde, quer seja o médico, quer seja o fisioterapeuta, você vai ser avaliado, e às vezes até você se surpreende, você vai ser avaliado com encurtamentos musculares, com diminuição da amplitude de movimento de algumas determinadas articulações. Então você diz, eu estou todo encurtado. Por isso que é determinante você ser avaliado, você ser acompanhado. O que é que nós podemos ter? Dor. Dor no pescoço, que é a coluna cervical. Algumas pessoas, e é comum informarem, que tem muita dor de cabeça, tem já alteração por conta da força de tração desses músculos que estão bem na base do crânio, no pescoço, que eles tracionam e rodam tua cabeça, ou inclinam um pouco tua cabeça. Você olha, você vai assim, gente, tua cabeça está meia torta, usando o dito popular, não é torta. Ela está realmente inclinada e rodada e você não percebe no dia a dia. Isto traz também alterações visuais, isso traz problemas na articulação temporomandibular, que é justamente o distúrbio da temporomandibular, que é a DTM, que as pessoas fazem tratamentos dentários, ortodônicos, para casarem todo esse sistema de cabeça e pescoço, porque as alterações virão. Outras pessoas também informam de zumbido no ouvido. O zumbido é aquela sensação que a gente tem, né, quando você mergulha numa piscina ou no mar, dispara, como se estivesse destampando aqui os ouvidos. Então, imagina o que é viver com isso no dia a dia. Pode ser, ela pode ser, se manifestar de outra forma, como uma coceira, como uma dor, como um estalido, mas que perturba a tua concentração. Passando da cervical, eu posso ter dor a nível de ombros, aqui nas escápulas, porque as pessoas começam a ter aqueles pontos de dor que normalmente você vê a pessoa apertando aqui a nível de pescoço, aqui no ombro, pressionando a musculatura, porque ali dói. E dói de verdade, né? Porque ali tem pontos dolorosos, que são pontos de tração da musculatura, que ela, encurtada, ela começa a disparar informações de dor. É o famoso e conhecido como pontos gatilhos de dor. Muito, muito rico nessa região. Rico porque, infelizmente, ele está muito presente, muito acentuado. Entre as escápulas, as pessoas jogam os ombros para trás, tentam abrir, encostar as escápulas uma na outra, abrindo anteriormente aqui os peitos. É uma forma de você tentar aliviar a tua dor. Se você estiver aí na torácica dessa forma, muitas vezes você respira fundo, inspira profundamente com a forma de tentar relaxar. Movimenta os braços, o braço direito, o braço esquerdo, muitas vezes não tem retorno. Ou a famosa dor lombar, né, que é a lombalgia. Ela é uma das situações mais dolorosas e muito incidente na saúde mundial, que é a dor lombar crônica, inespecífica, que não se tem um motivo, não tem uma causa a priori dela surgir, mas que ela pode vir determinada por alterações de postura, por um esforço físico, exacerbado. Quando você pega um peso, você não está preparado para pegar, e você depois fica com a musculatura doída, e que vai você... A gente vai usar uma terminologia que é muito comum, que você vai ficando encarcerado dentro do seu próprio esqueleto. Você vai perdendo a sua mobilidade porque você tem medo de sentir dor. E o que determina também uma dor na região sacra, que é a região dos glúteos, que é a região da pélvis. Então você pode ter uma dor cansada diariamente. Então vejam, são inúmeras manifestações que a gente pode ter. Eu estou me referindo integralmente à coluna vertebral, porque, como eu iniciei falando, a coluna vertebral é um eixo e ela é determinante para alterações neuromusculares, né, e articulares. Você pode ter um cansaço nas pernas, nos membros inferiores, edema residual depois de longo tempo sentado, sem se movimentar. Você pode ficar, algumas pessoas têm enxaqueca, tudo em situações que me levam a me precipitar a essas queixas dolorosas. É verdade. Aproveitando que a senhora está falando sobre a dor lombar, como que essa dor de fato se manifesta e quais são os estágios de desenvolvimento da dor lombar? A dor lombar, como eu falei, é uma dor, né? É um desconforto, um dos mais incidentes no mundo, não é no Brasil, não. Existem estudos, né, de prevalência da Organização Mundial de Saúde que já traz isso na literatura científica. Existem evidências científicas sobre ela. E ela é muito estudada no mundo inteiro. Tá? Ela realmente pode me levar a situações até de aposentadoria por invalidez, porque ela é determinante. Então veja a importância dela. Tá? Por exemplo, se você é raro, porque se você mora em edifícios, né, a gente tem o gás encanado, mas se você ou se você tem uma vida pregressa em casa, o que é que acontece? Você, às vezes, eu estou dando esse exemplo que é comum. Tá? Você pega um botijão de gás. Quando você levanta o botijão de gás e roda seu corpo, seu tronco, para poder levá-lo para o espaço determinado, aquilo pode ser um peso excessivo para você. Tá? Então você sente a exigência da musculatura na região lombar. Outro exemplo, você dirigindo. Quando você senta na direção do seu carro, muitas vezes, principalmente nós mulheres e homens também, porque hoje também carregam mochilas, né? Para nós não colocarmos as mochilas e as bolsas na frente, você já sentado no carro, você roda teu corpo e joga para trás a tua bolsa. Esse movimento rotacional, ele é composto, ele lateraliza o corpo, o tronco, roda o tronco e ainda inclina para trás. Isso é um componente tridimensional. Quando eu faço isso, muitas vezes trava, a pessoa diz, travei. Senti uma dor, fiquei parada. Tá? Mas muitas vezes isso aí retoma e você segue no teu dia a dia. Aquilo incomoda, você toma um relaxante muscular, porque é comum você se automedicar, a gente sabe disso. Né? Você se automedica com um relaxante e aí as pessoas já têm acesso à informação, claro. A rede está aí para isso, as rádios estão aí para isso. E o que é que acontece? Usa gelo. A dor diminuiu, mas você não tirou a causa que provocou aquela tua dor. E quando é feito, vou fazer uma comparação, que acredito que vai ser mais fácil o entendimento, de você torcer o pé correndo na areia ou na calçada, com seu tênis ou descalço. Você torce o seu pé. O que é que você faz? Chega em casa, bota gelo, usa uma pomada que é popular, e o que é que vai acontecer? Você não corrigiu. Quando você tiver o próximo entorse, ele é mais grave, ele é mais contundente, porque você não tratou de forma correta e adequada, dando repouso daquela articulação necessária para se recuperar. Da mesma feita acontece na coluna vertebral. Você continua em atividade. Você vai trabalhar e diz assim, hoje eu estou acabado, estou cheio de dor. Mas, ó, tomei um remédio, quando passar do dia, me movimentando, vai melhorando. Mas você não tirou a causa. E vai se acumulando. É o que se chama de efeito cumulativo. O que era mais simples pode ficar um pouco mais difícil para ser tratado. Quero também registrar que existem dois segmentos da coluna vertebral que são mais passíveis dessas lesões, que é a lombar, como nós estamos falando, e a coluna cervical. Por que a cervical e a lombar são mais incidentes, mais comuns de nós termos alterações? Porque são as regiões, os segmentos mais móveis da coluna vertebral. Observe que eu flexiono minha cabeça, eu estendo a cabeça, eu olho para o lado direito, olho para o lado esquerdo. E também eu inclino minha cabeça para a direita e para a esquerda. Nós temos 6 movimentos nesse segmento. Da mesma forma, é a região lombar. Né? Nós temos todos esses movimentos. Então, eles são mais o quê? Eles são mais precipitados. Eles são mais passíveis de lesão. E é o que acontece. Isso não significa que a região torácica também não tem as suas lesões. Tem, mas em proporção e baseada em evidências científicas, já temos a comprovação que esses dois segmentos, cervical e lombar, são os mais passíveis de nós termos lesões. E ainda tem mais. Se nós tivermos acima do peso, né? Se tivermos uma obesidade, se nós tivermos junto com a obesidade, nós temos já o envelhecimento, o idoso. Então, nós temos o desgaste articular, que é propício do envelhecimento, isso te favorecerá a uma lesão. Por isso que quando nós encontramos, né, aí vem a boa idade, os parques, as grandes iniciativas que se tem para a saúde do idoso, o que é que acontece? Nós ficamos felizes, porque eles estão em atividade. Então, eles se trabalham o corpo de forma consciente. Não é só trabalhar por trabalhar, caminhar por caminhar. Mas você tem que ter uma consciência corporal. A consciência corporal é importantíssima do que eu posso e sou capaz de fazer e o que é me ofertado para fazer. Você estava falando de problemas que podem ser causados por lesões na parte da coluna cervical. Entre esses problemas tem um chamado hérnia de disco, né? Você pode falar um pouquinho sobre ele para a gente? Existe, ou não. Hérnia de disco, ela é comum. Exatamente nessas duas regiões, não podemos abandonar, como eu já falei, eu gosto de deixar registrado que a torácica também é passível. Mas as duas são mais prevalentes, a cervical e a lombar, exatamente por causa da mobilidade. O que é uma hérnia de disco? É exatamente a excessiva pressão que foi colocado em determinado disco, num determinado movimento. Por exemplo, esse movimento, como eu falei, de rodar o corpo na direção do carro e botar a mochila ou a bolsa atrás, que ele exige três movimentos ao mesmo tempo, que é a rotação, a inclinação, a extensão, e depois você ainda inclina. O que é que vai acontecer? Há um excesso de força, de pressão em determinada vértebra. Hipoteticamente, eu vou usar a terceira vértebra lombar e a quarta vértebra lombar. Tá? Então, quando você aumenta esta força, esta pressão, e você ainda usa uma resistência, quer seja popularmente o botijão de gás, ou você uma pessoa nos braços, que é pesada, e você vai fazer este movimento, você vai exigir muito dessa musculatura, vai aumentar a pressão intra-articular, e o que pode acontecer? O disco intervertebral, ele é formado por fibras, né, protegido por ligamentos, mas nós temos um núcleo pulposo, que é gelatinoso. Se na hora que eu inclino para o lado direito e exige muito desta força, eu posso romper essa fibra que protege o disco. O que pode acontecer? É como você tivesse furado, agredido a integridade dessa proteção, e ele vai deixar extrapolar, sair. A palavra mais correta é extrusar. Tá? Extrusar esse material é do núcleo pulposo, que pode, ele é determinante a quantidade que podemos, entre aspas, dizer fugiu, prolapsou. Por quê? Ele vai irritar a raiz nervosa. Ele pode ser em maior quantidade ou menor quantidade, ele vai incomodar do mesmo jeito. Claro que em maior quantidade você vai ter dor no local, mas também, a depender da raiz nervosa que está sendo irritada, você pode ter dor a nível de membro inferior, de perna, de coxa, de perna, até o pé, é a famosa ciatalgia, a dor ciática que as pessoas têm. Pode ser determinante o material extrusado, como falei, ou pode ser por outra causa, mas normalmente a hérnia de disco traz dor, um transtorno muito grave na sua qualidade de vida. Claro que isso também, hérnia de disco é hérnia de disco, tá? Ela pode ser na região cervical, pode ser na região torácica, pode ser na região lombar. Eu só aqui tratei, informei de que forma acontece a extrusão do disco intervertebral do núcleo pulposo. Em relação ao tratamento, Graças, porque assim, a gente vê que realmente são muitas dificuldades que acaba tendo por conta dessas doenças, né? E a dúvida que fica é como é que a gente pode tratá-las e depois como é que fica o nosso cotidiano, né, durante esse tratamento. Tanto a dor lombar, tanto a dor na lombar, quanto a hérnia de disco. Dependendo da sua gravidade, do desconforto, que a gente pode estar sendo muito bondosa em chamar de desconforto, porque quem o tem sabe que é uma dor limitante, né? Você muitas vezes tem que ir para repouso, para relaxar sua musculatura, acompanhado pelo médico, né, bem indicado. Claro que eu não vou entrar na farmacologia, porque não me cabe, mas é uma gama de medicação que pode ser feita, prescrita, além do repouso. E se for o tratamento conservador, a depender do que foi diagnosticado, você tem repouso, depois que você diminui essa inflamação, você vai fazer a fisioterapia. Ela é importante para que você tenha um alongamento muscular, um fortalecimento da musculatura, até porque quando você tem uma alteração dessa magnitude, você vai ter uma quebra na biomecânica, né? A biomecânica significa o quê? A musculatura com a articulação, com os ligamentos, com as bolsas, e tendo esta alteração, você tem que retornar à sua situação anterior de normalidade. Para isso, você trabalha o reforço muscular, você trabalha alongamento, você para diminuir tua dor e manter. Eu vou dar outro exemplo popular. Acredito que muita gente saiba o que é a brincadeira de cabo de guerra. Né? Um grupo puxa numa ponta e o outro grupo puxa na outra. Quem vai levar? Quem tiver mais força. Que vai trazer o grupo e é o perdedor. Não é isso? A mesma coisa acontece com a biomecânica. O arcabouço esquelético, muscular, corporal. Quem ceder mais vai ser levado. A musculatura vai tracionar. Por um lado, que muitas vezes é isso que provoca a nossa dor. É isso que nos leva à alteração de postura. O que é que cabe nos fazer? Trabalhar a força muscular para haver uma harmonia entre os lados. E se eu estou com o meu lado direito mais potente, ele vai puxar a minha coluna. Se eu estou com minha região anterior, meu tronco anterior, não é, onde temos a região abdominal, e ele tracionar, vai me puxar a região posterior. Então, vai alterar a minha curva. O que é que precisamos fazer? Fortalecer, claro que depois de uma avaliação criteriosa, né, fortalecer a região posterior para que haja uma harmonia. A minha força muscular anterior seja igual à minha força muscular posterior, não permitindo que outras alterações surjam ou que outros discos sejam extrusados. Nós estamos falando aqui num segmento normal de alteração, que é o que nós estamos falando. Claro que existem também alterações decorrentes de traumas diretos. Um acidente, né, seja qual veículo que você esteja conduzindo, você seja conduzido. Então, mas você aí é traumático, é diferente. É uma fatalidade. E não aquilo que você se permitiu durante a evolução histórica da sua vida que os fatos acontecessem. Não podemos aqui determinar que você tem que fazer isso ou determinada terapia. Que isso precisa de uma avaliação do todo o profissional de saúde para ser bem indicado, orientado, e você sabe que a fisioterapia é ampla, né? E a metodologia utilizada, métodos e técnicas que nós utilizamos na fisioterapia também, poderão não ser a mesma técnica que seja usada em mim que seja utilizada em você. Tem que ser avaliado. Exatamente, bem, Graça. Trata-se de saúde. Exatamente, Graça. Quando a gente começa a sentir essas dores, o certo é procurar logo um profissional para ele poder dar um certo encaminhamento, dizer se a pessoa vai precisar de uma fisioterapia logo, para poder evitar que esse problema se desenvolva e se torne uma coisa pior, e até que a pessoa, por exemplo, precise se afastar do trabalho, não consiga mais fazer as atividades do dia a dia, e que isso acabe, inclusive, se tornando um problema muito comum. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre saúde da coluna, e recebemos a professora do Departamento de Fisioterapia da UFPE, Graça Araújo. Graça, em relação a também ter esses cuidados com a coluna, quando as pessoas começam a sentir uma certa dor, elas têm, tá se tornando uma moda maior, uma prática chamada quiropraxia, que a gente vê muito nas redes sociais, vindo das pessoas estralando o osso, e parece até, de certa forma, satisfatório. Mas isso é seguro? Veja bem, não existe só a quiropraxia, né? Existem outras técnicas também, que é a pessoa diz estralo osso, né? Que são técnicas manipulativas. Existe a quiropraxia, existe a osteopatia, existe o método Maitland, existe o Soyer, é uma gama de técnicas que nós temos. Ela se torna perigosa e arriscada se for realizada por um profissional não capacitado. E nem tudo que você está sentindo pode ser tratado por uma técnica manipulativa. Eu tenho muita responsabilidade de falar isso e muita consciência de falar sobre isso, porque, inclusive, eu coordeno a disciplina de recursos terapêuticos manuais aqui do curso de fisioterapia da UFPE, e aí o que é que nós temos? Né? As técnicas. E, claro, que os alunos têm, né, a curiosidade de conhecer as técnicas. Então, você não pode dizer que vai estralar osso por estralar osso, usando terminologia popular. Não é bem assim, tá? Então, nós temos que ter critérios a avaliar. Existe uma avaliação criteriosa em cada técnica e método desse. Você também tem que usar e se servir por garantia sua profissional de imagens. Você tem que ter imagens, né? Quer seja a ressonância, a tomografia, o raio-x, né, que são comuns, você tem que se aliar à tecnologia para você ter mais segurança de executar a sua técnica. Faz sim, ela é segura quando é bem administrada, quando é bem avaliada e indicada. E você, profissional, né, souber utilizar a técnica, não seja curioso. Falando sobre essa curiosidade das pessoas de estralar o osso, tem gente que passa a hora sentada e levanta assim, joga o pescoço pro lado, joga o pescoço pro outro, dá uma estralada, tenta estralar uma coluna, jogando o corpo para trás, até pede para levar um braço forte para levar uma estralada na coluna. Quais são os riscos que a pessoa tem fazendo essas coisas assim, sem nenhuma orientação, sem estudar o assunto? Exatamente, excelente pergunta. Por quê? É comum você ver isso, né? Vem cá que eu te coloco no lugar. Venha que eu vou manipular você e você vai sair bom. Essa é a charge, né? Então você tem que ter cuidado. Eu não permito que nas minhas aulas e também no ensino é o trust, que é exatamente o final, que é o estalido que você escuta e o paciente escuta e sente da determinada articulação que você está manipulando. Por quê? Você tem que ensinar princípios do método. O que é quiropraxia, o que é osteopatia, o que é o método Maitland, dá noções de avaliação e técnicas mínimas que têm resolutibilidade. Tá? O trust, colega, você vai aprender posteriormente, quando profissional, você vai fazer um curso criterioso, um curso bem direcionado, com profissionais competentes que os temos. Nós temos, sim, aqui, inclusive no Recife, vários colegas competentes que fazem, né? E muitas vezes eu digo, procure fulano. Pode procurar, que é um grande profissional. E tem uma grande resolutibilidade. Tá? Então, agradeço até a sua pergunta, que me oportuniza fazer esse tipo de esclarecimento. Aproveitando que a gente está nessa de atualidade, tem outra questão que é muito importante também. A gente está tendo nessa nova geração o uso de celular em excesso, principalmente por parte das crianças. E isso vem se tornando um problema. A gente tem notícia o tempo todo falando sobre, crianças têm cada vez mais problemas na coluna e tal. Qual é a sua perspectiva em relação ao futuro dessa nova geração quanto à coluna? Estou muito feliz de estar nesse programa hoje, tá? Pelas perguntas que estão sendo feitas, que são importantes para a população, esclarecedoras para a população. Se existe o mal do século, hoje já não sou eu que o digo, mas é a Organização Mundial de Saúde, novamente me reporto à entidade maior, é baseada em evidências de que o uso excessivo e indiscriminado do celular, os prejuízos que está trazendo, principalmente para a coluna cervical. Observe, no carro, numa mesa, você está em ambientes fechados, você observa, as pessoas estão com o olhar, a cabeça fletida, direcionados para o celular, então você tem que ter muito cuidado. Praticamente não existe espaço de relaxamento, de repouso, de retificação, de trazer o alinhamento da tua coluna, além de que a horizontalidade do olhar, né, convergindo para ali, para o diapositivo, para o celular, a flexão de cabeça, o olhar, a mão, e você vai esquecendo isto aqui, ó. Você fica em cervical, se você não tiver cuidado, pai, mãe, tenham cuidado. As horas que essas crianças ficam usando o celular está sendo determinante para as alterações que ele terá no futuro. Então, hoje nós somos dependentes, escravos do celular. Não estou falando da parte nem emocional, nem de outro tipo familiar. Estou falando de saúde da sua coluna. Tá? Já existem muitos adolescentes com inversões de curvas, tá? Porque eu tenho uma lordose cervical, tenho uma cifose torácica, uma lordose lombar e uma cifose torácica. Veja que ela é compensatória. hoje em dia nós estamos tendo uma inversão. Nós temos uma inversão da coluna cervical. Vejam, se eu tenho uma inversão da coluna cervical por causa da dor, e aí eu começo a alterar a minha postura, para eu me manter em equilíbrio, eu começo a compensar nas outras curvas. Vou dar um exemplo muito simples que eu me lembro da minha infância. Quando você planta uma sementinha, quando aparece, né? Aí o que é que vai acontecer? A planta cresce, nasce, desenvolve, em busca de quê? Do sol. Para onde o sol está mais forte, ela vai inclinando. Nós desenvolvemos e crescemos a nossa arcabouço esquelético em busca do nosso equilíbrio, porque somos antigravitacionários. A gravidade exerce novamente, eu repito, exerce uma força muito grande, um peso muito grande sobre nós. Então, se eu, para não cair, estou sendo exagerada, mas no futuro, lá depois de adulto, para chegar na velhice, para eu não cair, eu começo a alterar a minha base de sustentação. E o que é a minha base de sustentação? É o apoio dos meus pés. Observem, vocês vão lembrar, quando pensem no idoso andando, muitos deles se inclinam para frente, anteriormente, mas para não cair, ele começa a andar mais rápido, os passinhos mais curtos e mais rápidos, porque eu estou em busca do meu centro de equilíbrio, para não cair. Tá? Então é isso que está acontecendo. As crianças estão invertendo as curvas, eles não estão ainda quando pequenos, porque ainda não está estruturado, não terminou seu crescimento ósseo, mas futuramente ele já terá a inversão de curvas, e aí o que acontece, teremos uma geração de adolescentes cheios de dor, precisando de fisioterapia, de orientação, com mau rendimento escolar, porque a dor tira você realmente do sério, tira a sua qualidade de vida, você fica irritado, você não consegue se concentrar. Então, tem vários determinantes aí que são importantes para que a gente observe. E, graças, além dessa questão, né, da postura, de como a gente se posicionar, tem também outra coisa que afeta, que é o ambiente em que a gente está, né? A gente sabe que muitas vezes você vai para o trabalho, você vai ficar no computador ou no telefone, já que substituiu a maior parte de documentos e outras máquinas, o telefone substituiu, né? Então a gente tem que ficar com ele o tempo todo para poder fazer o trabalho. E como é que a gente faz para organizar? Por exemplo, eu estou aqui escutando e tentando me deixar a coluna reta, seguindo as orientações aqui, mas eu estou sentindo uma dorzinha, estou sentindo aquilo. Como é que a gente faz para organizar esse ambiente para não ser tão afetado? É o que se chama ambiente ergonomicamente correto, né? E passa por nós primeiro, né? Qual é a postura que eu devo estar sentada? Né, já estou vendo você aí se organizando aí no seu espaço, no seu ambiente. Então, o que é que acontece? Eu tenho que estar bem sentado, com os pés apoiados, meus joelhos a 90 graus. Mas, graça! Eu tenho uma jornada de trabalho de 6, 8 horas. Ora, você tem que se levantar. Houve uma época que foi determinante pelo Ministério da Saúde, né, para vários trabalhadores, por exemplo, caixas, de banco, caixas de supermercado, que eles tinham orientações e nós também temos orientação. O que foi que aconteceu conosco durante a pandemia? Eu digo que nós fomos abduzidos do trabalho. Nós tivemos que deixar o trabalho, que hoje nós estamos aqui, graças a Deus, vocês aí, eu aqui, mas nós fomos levados para casa, literalmente. Foi mundial, não foi o Brasil, não foi o Recife. Né? Então, nós tivemos que ter jornadas exaustivas na frente do computador, né? Para que nós continuássemos com a labuta diária. O que é que acontecia? Vocês vão lembrar, quem estiver me ouvindo vai também se lembrar. Nós ficávamos exaustos, cheios de dor, não dormíamos bem, porque não dava tempo da gente se recuperar. Muitas pessoas relataram dores nos ombros, cotovelos, mãos, edema, inchação, né, de membro inferior, cansaço, tinha que se alongar, tinha que se exercitar, sem falar no emocional, porque estava tudo perturbado, né? Porque se eu tenho dor o tempo todo, eu tenho dificuldades. E a tela do computador, como é que estava instalada esse computador para mim? qual era o ambiente que eu estava com ele, qual era a cadeira que eu estava usando. Será que me perguntaram que eu, se eu em casa eu tinha uma cadeira confortável para sentar? Será que a altura que meu computador estava na mesa, que a gente não pode nem chamar de bancada, alguns têm uma bancada em casa, graças a Deus, tem condições. Outros colocavam numa mesa, porque tinham que trabalhar. Então, muitas alterações, várias pesquisas foram feitas, várias pesquisas foram publicadas em grandes jornais internacionais de alto impacto, que era justamente a utilização de questionários perguntando a sua qualidade de vida enquanto pandemia, enquanto a essa jornada que nós tivemos exaustivas, passando do emocional para zumbido, né? O zumbido, mas o zumbido, lembra que eu falei no início? O zumbido, além de alterações auditivas ou otorrinas, eu posso ter por conta da alteração da coluna cervical. Então, muitas pessoas tiveram problemas. Outras também, problemas de visuais, porque eu tenho que estar com a tela do meu computador a nível da horizontalidade do meu olhar. Horizontalidade do olhar, queridos ouvintes, é quando você chega na praia, ali no calçadão, olha para o mar, olha na linha do horizonte. Você não vai levantar a cabeça para olhar o horizonte no mar. Você levanta a cabeça para ver um pássaro que está passando na sua cabeça ou um ruído que está passando. Então, essa horizontalidade do olhar é importantíssima para a saúde dos seus olhos. Senão nós entraremos no aspecto da disfunção oculomotora, que as pessoas, às vezes, não se atêm a isso, mas que trará uma repercussão cervical, trará uma repercussão auditiva e trará uma repercussão na articulação temporomandibular. Vejam que tudo não é solto. Tudo está interligado. Os sistemas se interligam. Eu posso ter alteração vestibular. As pessoas têm tonturas, claro, que têm as vestibulopatias, que são as patologias. Mas eu posso também ter tonturas, ânsia de vômito, taquicardia, tudo por alteração da cervical e torácica, da coluna torácica alta. Graça, você falou sobre dormir bem. No dia a dia a gente até deita, tenta deitar certinho, mas acaba, para pegar no sono, coloca o braço embaixo da cabeça, embaixo do pescoço, ou então quando pega no sono, vira a cama todinha, a pessoa dorme para cima, acorda para baixo, acorda de lado. Como é que a gente pode dormir corretamente até quando a gente não está tendo esse certo controle? Tem como fazer algo antes para ter certeza que a gente vai ter uma boa noite de sono na postura correta? Veja, as pessoas, eu uso sempre a terminologia que não é receita de bolo. Porque eu tenho uma dor cervical, de repente você vai dizer para mim, Graça, você tem que deitar em prono, que é de barriga para baixo. Ou você tem que deitar de barriga para cima, que é de dorso. Mas a minha dor não vai deixar. Então você não pode bruscamente alterar a postura que você dorme. Você vai gradativamente alterando, posicionando a sua cabeça de uma forma que você mantenha a distância adequada, normal, do lóbulo da sua orelha ao seu ombro. Esse espaço aqui tem que ser preenchido por travesseiro, se for em decúbito lateral, de lado, tá? Se você deita em decúbito dorsal, que é justamente, popularmente, de barriga para cima, qual é o costume? Você vê demais isso. As pessoas deitam, botam um bocado de travesseiro, um bocado de almofada, e você fica com a cabeça fletida para frente. Observe se esses travesseiros e se essas almofadas fletindo, trazendo tua cabeça para frente, não se parece com a postura de você estar olhando o celular o tempo todo, não é? Então você não pode fazer isso. Você tem que fazer lentamente, alterando. Vamos pensar em barriga para baixo, de prono, que muitas pessoas gostam de dormir de barriga para baixo, colocam o travesseiro de lado. Mas vejam, muitas pessoas, por terem alterações na coluna lombar, ao deitarem de prono, que é a barriga para baixo, aumenta a dor na lombar. Por quê? Porque quando você deita, você aumenta a lordose lombar, você traciona as vísceras da cavidade abdominal, forçando os músculos aqui do abdômen, que é o reto abdominal, os oblíquos abdominais, o transverso abdominal, que são importantes para reterem as vísceras aqui na cavidade abdominal, o que é que vai acontecer? Vão puxar para frente anteriormente essas vértebras lombares, acentuando a dor. Então, você tem que compensar essa coluna lombar. Não precisa você, de repente, botar um travesseiro, uma almofada muito grande para você abaular, né? Ficar fazendo um abaulamento na sua coluna lombar. Não. Você vai simplesmente apoiá-la para não aumentar esse tracionamento anterior. Aí você poderia também perguntar, e graça, como é que se comportam as pernas, os membros inferiores? Todos nós sabemos que quando nós temos uma hérnia de disco lombar, uma dor lombar, uma queda que você levou, que machucou o bumbum, que é o cóccix, que está com dor na região lombar, quando você estende, me permita a palavra, estica as pernas, você aumenta a sua dor porque aumentou a sua lordose lombar. Então, é importante que você se deite, flexione seus joelhos e coloque, não fazendo a torção do corpo, coloque um travesseiro apoiando a tua perna que está em cima para ficar no nível da tua coluna, a tua dor vai diminuir. Veja, tudo isso a gente sabe que é dentro de uma normalidade, mas o que eu estou dizendo pode não ser o adequado ainda para você. Então você tem que buscar uma postura que alivie sua dor, que você consiga relaxar durante a noite, dormir. Eu não digo nem que seja um sono profundo, que muitos procuram o sono profundo, porque dizem assim, eu dormi pouco, mas dormi tão profundo que eu amanheci novo. É assim que se diz. Enquanto muitas vezes eu fiquei muitas horas na cama, estou quebrado. Assim, parece que eu não dormi, mas é exatamente porque você não conseguiu relaxar a sua musculatura. Você não conseguiu se permitir entrar num sono mais profundo, que é o relaxante e reparador. Claro, se você estiver com dor, você vai dormir e acordar, mudar de postura, se levantar, voltar, e até você se organizar de novo, amanhece o dia. Ou durante o dia, que tem pessoas que costumam dormir, descansar durante o dia. É muito importante, né? Porque tem gente que dorme de todo jeito, né? Quando acorda, nem sabe se está na cama ainda. Mas tem outra questão também. Quais são os exercícios? Assim, a senhora recomenda algumas práticas de alongamento, como yoga e outras práticas assim? E também os artifícios, como aqueles coletes, né? Que são bem famosos agora. Você coloca o colete, ele te aperta para você ficar com a postura reta. A senhora recomenda esses artifícios e esses alongamentos? Veja bem, a yoga, ela é milenar, né? Ela é milenar, ela é importante, te tira de várias situações, você consagra, né? O teu espírito e teu corpo. Então, a gente respeita a yoga, como a gente respeita também, tá? Por exemplo, o uso do Pilates, bem direcionado, respeita a reeducação postural global. Respeitamos diversas técnicas e métodos da globalidade das cadeias musculares. Nós não somos simplesmente um segmento, um braço, uma cabeça, um tronco. Nós somos um todo. E você tem que perpassar e respeitar a globalidade do seu corpo. O que é a globalidade do seu corpo? É você trabalhar o todo, não só segmentar. Então, quando você me pergunta esses coletes, muitos usam, tá? Mas para usar, você tem que trabalhar seu corpo, a sua musculatura. Trabalhar o reforço muscular, o alongamento muscular, porque ele vai ser um reforço a mais para te manter. Você não pode simplesmente depender de colete. Você tem vida própria. Então você precisa trabalhar a sua musculatura direcionada, focada. Muitos adolescentes às vezes nos procuram aqui no laboratório que nós coordenamos aqui, me permitam, que é o laboratório de cinesioterapia e recursos terapêuticos manuais aqui do curso de fisioterapia da UFPE. Eu os vejo, atendo, digo, olha, você precisa fazer uma atividade direcionada, você precisa fazer um condicionamento direcionado. quantos adolescentes que vão, né, não têm um direcionamento correto e vão trabalhar a musculatura, vão exagerar nas resistências que vão utilizar, fortalecem, né, os peitorais, fortalecem aqui a musculatura de braço, se acham ótimo, mas começa a aparecer dor e começa a encurtar a musculatura anterior. Então, você precisa, é o que eu falei, a harmonia das cadeias musculares. Nós temos brilhantes colegas na fisioterapia aqui no Recife que trabalham muito bem o corpo, né? Então, a gente precisa ter orientação. Você pode usar, mas você tem que trabalhar a sua musculatura para ela ser bem condicionada. Porque durante, vamos supor que você tenha alguns tempos, jornada de trabalho de 12 por 12, 24 por 24, ou tenha 6 horas, independente da tua jornada de trabalho, você pode usar seus coletes, mas você tem que trabalhar a sua musculatura para receber o colete. A gente está chegando ao final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para a professora de fisioterapia da UFPE, Graça Araújo, fazer uma fala final. Saúde é o tema. Saúde, ela é ampla, né? Então, saúde, eu passo da minha saúde visual, auditiva, a corporal. Eu passo por todo o sistema, né? Nós temos inúmeras vísceras, eles precisam funcionar bem para que eu possa ter um rendimento bom. Então, se você pode, se você tem plano de saúde, se você não tem plano de saúde, e nós temos serviços públicos de qualidade, porque essa é a meta do Ministério de Saúde, esta é uma meta que a gente deve perseguir, que é a saúde da população. Então, o que nós precisamos fazer é procurar profissionais, quer seja no setor público, quer seja no privado, para que eu me oriente. Eu não posso simplesmente fazer porque deu certo em você. Você é um sistema único, eu sou outro sistema. Você reage de uma forma, eu reajo do outro. Então, procure alguém que vai orientar dentro das suas necessidades. Você pode até conversar com o seu colega que também está recebendo essa orientação. Se olha, você está fazendo isso, eu também estou. Mas por que é que você está fazendo isso? Você não pode receber por receber uma orientação. Você tem que entender por que você está recebendo aquela orientação e por que você está fazendo. E qual é o objetivo de você estar fazendo. O que é que você almeja com isso e seu profissional de saúde também quer de você. Então você tem que ser copartícipe do que você está fazendo. Não é simplesmente legar ao profissional a responsabilidade da sua saúde. Você tem que participar. E para você participar, a sua família participar, se você depende de um cuidador, se você depende de alguém que te acompanha, ele também tem que entender o que está sendo feito. Tocar o corpo não é simplesmente tocar de outrem. É você dizer porque está tocando, o que é que está fazendo, o que é que vai acontecer, o que você vai sentir quando sair dali. E quando chegar em casa, você pode sentir isto, você pode sentir isto ou aquilo. É assim que você deve proceder para poder sair. Se tiver dúvida e não conseguir sair, ligue para mim. Eu estou lhe atendendo, eu tenho a responsabilidade. Mas você é copartícipe desta responsabilidade e da sua recuperação. Longa vida, né? Longa vida, mas longa vida com qualidade. Para que nós usufruamos dela até o dia que Papai do Céu permitir. Graça, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar hoje aqui do Saúde ao Tema. O programa foi ótimo. Eu que agradeço. Estou à disposição. Estamos sempre juntos. Dentro da Universidade Federal de Pernambuco, trazendo a saúde e uma educação de qualidade. Perfeito. Muito obrigado, Graça. Nós agradecemos demais a sua participação e agora a gente vai encaminhando para o final do programa. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esquece de tomar a dose de reforço, hein? Ah, e o Saúde ao Tema encerra por aqui. Essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Não esquece de dar uma conferida, hein? A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, William Araújo e Ezio Flávio, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Isabel Baé, de jornalismo, coordenação de transmissão e streaming, William Araújo. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema. Saúde é o Tema.